YK 770, Rádio Manchester AM 1520, emissoras afiliadas da Rede Aleluia. Frequência Jovem. A bola já está rolando e as novidades chegando. Acompanhe agora as últimas novidades do mundo dos esportes.